Salvador, gol no 170, passa a descer. Continua a aproximação, aguarda a direção de pouso, no 170. Aguarda. Direto com onde, 62 de cima? 120 de cima 8. 08, boa noite. Gol no 170, livre pouso, vento 040 graus, 3 nós. Pouso autorizado no 0, gol no 170. Para o táxi, o Azul 50019. Está com 100 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, alternando Serra Brava, Romeu, Papa. Azul 5001, autorizado táxi, via Índia até o ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 014, no voo. Via Índia, ponto de espera 295, boa, 5001. Mas esse bom é 0060, continua com 250 ou acelerar 8.08? Continua com 250. Já. Aprovei a papaquia em condições de modificação e proa da radatória. Lima Papacilo, plano modificado é 0146. Na prova rotatória, desça para 1.500 pés. Lima Papacilo. Positivo, pela rotatória 1.500, Papacilo. O Oceaner 6224, se necessidade de desvios, efetua-se pela direita. Informa um tráfego agora na sua posição de 10 horas, 1.7 milhas, deslocamento sudoeste, cruzando agora uma centena, em descida para 1.500 pés. Sim, seu tráfego, se necessário, desvio, você pela direita, Xanay 6224. Azul 5001, pode ser a próxima. 4, vai direto Coral. Vai pra Coral, 2774, freado. Gol 170, Michel 47, táxi à direita, mantém a escuta via Alfa, chamei seu Juliette. Mantendo sua escuta, vai chamar seu Juliette com o 170. Atenção, Juna, corrigindo o táxi. Descendo pro 050, o 4107. Liberação de velocidade ativa. Livre. Para o táxi, o Rio 5972 está com 3 horas e 30 de autonomia, alternando Guarulhos, 5 a bordo. Autorizado táxi em frente, cruza o pátio, depois Índia, chama o piloto para decolagem, torre 1895, Rio 5972. Em frente, cruza o pátio, Índia e chama 1895, torre Salvador, Rio 5972. 40 graus, 5 nós. Livre decolagem, 4009. antes da Juliette, visual 77, voo 1970. Voo 1970, segue a passagem do Rio, após ele, ingresso à esquerda, porto 9. Após o Rio, esquerda para o 09, voo 1970. Seja. Azul 5001, decola 50, controle 120 no sinal 8. 208, pegado, boa noite, 5001. Fica chegada a Mário de Satel 070. Passa 1100 na Adael. Azul 5001, no contato radar, suba para 360, saída da Adael. 360, saída da Adael, 5001. Após 2000, voa Leda, azul 5001. Depois de 2000, vai direto Leda, 5001. Tem uma papa aquilo visual com no 7? Positivo. Torre 1895, Lima Papa Quilo. 95 Quilo. Azul 4107, desça para 2000 pés, ajuste no 04, salivre LS, reporta localizador. 2000 no 04, salivre, azul 4107. Salivre da recepção e TAP, 4107. Livre. Decolagem 5972, 040 graus, 5 nós. Livre decolagem Rio, 5972. Área descida? Até o 050 no 868. 50, 868. Passo para a final, baixar travado 17, ali na Papaquilo. Livre pouso, 040 graus, 5 nós, quilo. Pesado pouso, quilo. Uno 868 desce via para 2000, ajuste no 0 no 4. No 0 no 4, autorizado para o procedimento? Autorizado interceptar localizador descendo via. Ok, via autorizada X-ray, no 868. 5972, decola ao 54, controle 120-8. 1208, uma boa noite. Porém, o Paquilo, solo ao 54, autorizado táxi retorno, estacionar frequência livre. Controle, boa noite, o Rio 5972. Contato radar 340, Cedadael. Chama pro Adael. Não tenho perfil. Tá tendo perfil. Estabilizando a final da X-Ray, estando azul 4107. 4107, torre 1895, bom pouso. 1895, uma boa noite. Torre, boa noite, azul 4107. 4107, azul. Autorizado pouso, pistão 0, vento 040, graus 5 nós. Teve pouso, pistão 0, azul 4107. Tiane nível 190, chame controle aéreo Caju 1203, bom pouso. 203, sinal 6224. Uno 868, está livre LS, a porta localizador. 868, autorizado LS. Azul 4959, controle. 4959, faça coral, se retorna terminado, mantenha 140, chamei controle Ilhéus 1201 no Google. 0, decima 1, boa noite. Olimpo 03, desça para o 3498. Azul 5001 no Recife 1251, alterno 3325. 251 3325 5001. Final 90, 1868. 1868, completa final, torre 1895, bom pouso. 1895, 1868. Controle azul 2703. Azul 2703, identifica, chegada bom, se desça para 4 mil pés, ajuste 1014. 4014, azul 2703. Controle 1078. Continua a aproximação, vai autorização de pouso. 1868, aguarda. 1850, autoriza o TAP. Quanto é a chegada, 1098 ao número 3. É. 1868, estabilizou? Olimpo 03, desça para 2 mil pés, ajuste 10 no 4, está livre LS, reporta localizador. Solo 59, deu a direita, táxi na minha escuta via Alfa, Kilo, Pat 3, 4107. Alfa, Kilo, Pat 3, 4107. 868 Gol, autorizado pouso 040 graus, 5 line. Livre pouso, pista na 0, Gol no 868. 2 a 0. Para o 060, pode voar. Que tá, fica presente? Mandei o perfil 3152 e o número 4 na aproximação. Tá, Matheus. Rio 9810, uma cópia? Prossiga, senhor. Autorizado, então, para Guarulhos, nível 380, via pelo X50, Vitória, Campos e conforme rota, decola da 110, curva à direita, na saída da Euleda, transição Bidev. É, aciona 5143, controle 120, decimal 8. Aqui, vou Rio. 9810, Tokyo, autorizado para Guarulhos, nível 380. Aerovia Parque Vista 50, após Vitória, Campos e conforme a rota popular. Responde relacionado, Sandubai 5143, controle 20.8, na decolagem da 5.0, controle à direita após a subida da Euleda e Guilherme. Rio 9810, então, parte de carga. Excelente, para acionamento chama a torre 1895, Rio 9210. Obrigado. Gol no 868, solo ao 01, no nível direita, táxi Alfa, chame antes da Juliette, mantém na escuta. Alfa, Juliette, 868, escuta. Salvador, Rio 9810, parte de carga, feedback em acionamento. 1, Terra 1325. Está estabilizado pelo LOC o Olimpo 03, mas a gente está por aí. Olimpo 03, completa final, torre 1895. 1895, chama na torre 03. Azul 2774. Passa a posição coral, serviço oral terminado, mantém o nível 180, chama o controle Léo 1201. Juliette, Gol no 868. Vespa para 2.000 pés, ajuste no 014, está livre LS, reporta localizador. 2.000, fazendo, vai reportar ao localizador, o azul 2713. Olímpio 03 está na final. Olímpio 03, autorizado pouso. Vento 040 graus, 3 nós, chega para trem. Trem Azul 2713 sem restrição para 2.000. 2713 sem restrição para 2.000. Para a equipe de alterna galera. Aguento no zero de táxi, cruza o pátio e Índia chama o ponto de espera para fazer colar. No táxi de pátio Índia, no ponto de espera, chamará para a sala de colégio. E na 2.0. Olímpio 03, no solo 06, está autorizado o backtrack, ok? Nesse imediato backtrack, retorno aqui na pista, reporte livrando o pátio militar. Salvador, para a noite de Anavete 0, pressionando com a espera, pressionando 0, pronto para partir. 798 no 0, autorizado, a linha mantém no 0. A linha mantém no 0, e o 98 no 0. Já no 98, desce via para 2000, ajuste 1014, reporta localizador. Via 2000, para o localizador. Manaus 098. São 3152, redução para 2109. Reduz 2109, 3152. São 3152, desça para 050. Autorizado 050, 3152. Olímpio 03 livrou, o estacionário foi essa livre. Rio 9810 livre decolar, 030 lá, 5 nós. São 3600, sendo identificação, autorizada a chegada Mari, desse mantém o 060. Sul 2713 e LF? Fui LF. Torre 1895. 295. E o azul 2713? Azul 2713, continue a aproximação, check trem, autorizado pouso pista 10, vento 040 graus, 59. E pouso azul 2713. Do 98 no 0, decola aos 10, controle 120, decimal 8. 08, obrigado, uma boa noite, uma vez que mandar. Três zonas, 52 é o número 2? Para 3. Certo. Outro, controle Salvador, boa noite. O Rio 9890, livrando 2000 para 380. 9890, contato radar, suba para o 3800, saída da EL. Para o 380, saída da EL. 9890. São 3152 desce via para 2000 pés, hoje 2014. Prossegue via para 2014. Autoriza direto Leda para o 9890? Autorizado para o Leda. Autorizado para o Leda 9890. Estabilizado, chamador. 092, contato com a torre, 1895. 295, boa. 1, correção, mantém a escuta, viva direita, mantém a escuta via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição prevista é 3, Romeu. Alfa, Kilo, Pátio 3, 3, Romeu, ok. Oi, 1098, baixar pra mão. 61098, autorizado pouso, pistão no zero, vento 040 graus, 5 nós. Tem pouso. Doutor Salvador, assim 9-6-2-1-2, boa noite. 2-1-2, boa noite, autorizado Chaca da Mari, desça para o nível de voo 060. 060, pode de voador, né? 2-1-2, eu segui como número 4 na aproximação, mas é o perfil. 060, 6-2-1-2. Localizador 5-2. Chaca 3-1-5-2, completa com a torre 1-1-8-9-5, bom voo. 18-9-5, graças. Tá 3600. Desça para 2000 pés, o ajuste no 014. Autorizado final e INS, reporte estabilizado. 2000 pés, o ajuste no 014, autorizado final. INS, foi para informar estabilizado. 3600. O solo azul no meio, livre à direita. Táxi via Alfa, chame antes da Juliette, mantenha a minha escuta. Show. 092. Pouso, pista 10, vento 040 graus, 5 lanes. Livre, pouso, 0-3-1-5-2. Chama centro 25.1. Obrigado, uma boa noite. Bom final de semana. Dois no 2, isso para 3000 pés, o ajuste no 014. Câmera 2-1-2. Canal 6212, controle. Consiga, 6212. Esse é para 3000 pés, o ajuste 1014. 3014, 6212. Autorizado esquerda, portão 2. Portão 2, 0-2-0 go ahead. Portugal 0-2-0, we have information Bravo to Lisboa, ready to copy with, and we'll be ready within 10 minutes. Okay, in 10 minutes, Roger, stand by to copy 1 minute, please. Welcome, Portugal 0-2-0. 2 solos 2-0, livre à direita, táxi via Alfa, Kilo, Tati 3, previsto posição 1 no Romeu. Alfa, Kilo, Pátio 3 para 1 no Romeu. 1 no Romeu, confirma, né? Aqui Lote 1, no Romeu. Ok. Alfa, Kilo, Parte 3, 1 no Romeu. Obrigado. Portugal 020 on the ground. 020, you're ready. Okay, your route is via Upper Zulu 10 until Natal, and confirm please. It will be Upper Zulu until Natal, that's fine. Okay, Upper Zulu 10 until Natal, then Upper November 873 according to your flight plan. Okay, Roger, ready to copy. Ready to copy, go ahead. Okay, clear 370 to Lisbon via Upper Zulu 10, Natal, then Upper November 853, correction 873, and according to your flight plan route, after takeoff turn the left to book a departure, ZIPA transition, squawk 5164, and the controls will be 1208. Portugal 020, clear to climb flight 370 to Lisboa. It will be Upper Zulu 10 till Natal, Upper November 873, then flight plan route. After departure left turn, Puka Zipar, transition, squawking 5164, departure frequency 120.8. That's correct, report to Pusha to start. And we are requesting 350 on departure. Tive um tráfego a 9 milhas à sua frente, próximo ao marcador externo, um Airbus 320 com 140 de ground speed. Is okay, stand by for the flight level confirmation. Thank you. Portugal 020. Trem baixo travado, TAM 360 autorizado, vento 040 graus, 3 raios de pouso. Ele pousa, TAM 360. 2-2 estabilizado. Completa 4 horas, 1-1-8-9-5, bom gol. É 212, continua a aproximação, vai atualização em pouso. Zero, Solos 27, táxi à direita, via Alfa, chame antes da Juliette, na minha escuta. Alfa, vai chamar antes da Juliette, na escuta, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, copy, maintaining the clearance and Flatola 350, Portugal 00, muito obrigado. Okay, call to push and to start. Call for push and start, Portugal 00. A 212, Solos 31, táxi à direita, na minha escuta, Alfa, chame antes da Juliette. Professor, quer chamar? 300, está autorizado o ingresso, portão 10. Ingresso no portão 10, 362. Formado 3600? Entendi que era o 3600 que chamou, né? É negativo, não chamou o 3600, está na alfa. 3600 na alfa, ingresso, portão 10. Portão 10, 3600. Que 62. Tá, Juliette 5. Sim, 62, para a primeira esquerda aqui? Na segunda, Juliette, botão 5. Ah, tem que entregar. 71, e o controle frequência 208. Autorizado 370, Campina Grande, Represor 10, nenhuma direto, decola 10, curva esquerda, Pucas e Park, com 71 no transponder, 08 é o controle, gol 170 no 9. Sim, chama para acionamento. Chama lá. Portugal 020, we are ready for push and start. Roger 020, there's an Airbus parking beside you. You are now clear to push and to start report to taxi. Clear for push and start, I call for taxi, Portugal 020. Controle Salvador, boa noite, patrulha 2224, transfere. 2224, na sua identificação, voa na proa de SAF para interceptar a chegada mar e reporta o ideal de descida. Já fomos liberados pelo centro, estamos descendo livro 190 até 150, solicita prosseguir na descida. Até o nível de voo 050, cruzamento 2224. Até o 050, 2224. O 2224 solicita, se possível, Duna. Teve inicialmente, mantém a proa de TAP. TAP inicialmente, 2224. Portugal, 0-0, ready. Okay, clear to taxi via Apron 1, then taxi India, report ready, frequency of tower 118.95, please. Main Apron in India, I call you ready on tower 118.95, Portugal 020. Salvador, Golfo de Flamengo. Prossiga, Golfo de Flamengo. Bom, eu tenho só uma autorização para reboque do pátio principal de Sticker número 4 para o pátio 3, posição 2 Lima. Excelente, aguarde para o reboque. Passaria 2224, para 2 mil pés, o ajuste no 013, voo direto Duna, repórter estabilizado. Duna, 2 mil pés, 1013, 2224. Power, muito boa noite, Portugal 020, já ready. Roger, clear, to line up and take off runway 10, wind is 020 degrees, 2 knots. Muito line up and take off runway 10, Portugal 020, obrigado.